você. Que não quer mal pra ninguém, que faz o bem e o faz sem olhar a quem, seja madruga ou matina, que faz o corre da paz, que divide o pouco porque não almeja demais. Tudo de bom pra você, que não olha só o seu, que entende o seu limite por respeitar o meu. Pra você, que já deu um real no busão, sem julgar se é pra pingo ou se é mesmo pro pão. Pra quem valoriza as coisas simples do dia a dia, seja no banco, no shopping ou seja na galeria. Pra quem não busca só carro, só joia ou só mansão, pra quem entende que tesouro é dentro do coração. Quem valoriza talento e independente da fama, pra quem quer o fim da guerra, seja do Bush ou do Osama. Pra quem não entra na lama da inversão de valores, pra quem entende que Deus é de todas as cores. Pra você que sofreu, mas lutou e venceu. Pra você que é mais, mais amor e mais paz. Eu era o nequinho, vendo tudo do lado de fora, maravilhado com o baile. Olha agora, veloz na sessão, convite pra inserção da voz no beat, irmão. Claro que é nós, que nem corta samba pelo que ama. E lá pra zona sul, eu admiro o Dalai Lama, mas prefiro Sun Tzu, moro outro. Cê sabe o que eles querem, irmão? Nós enchendo o tanque da limusine, voltando pra casa de busão. Não, hoje não, não, dessa vez me livrei da depressão. Tava fácil pra vocês, patrão, doutor, não acho isso certo. Senhor, pra mim é Deus, e os coxinha não chega nem perto disso. Incerto, omissos, moleque vacilão, saiu do show, revolucionou, quebrando os orelhão. Não, deitou na calçada loucão, ô tio. Não compreendeu a intenção? Perdoa, pai, eles não sabem o que faz. Dê-lhe sabedoria pra que mude antes do que jaz. Hoje tudo é high-tech, wi-fi, internet, bluetooth, mil grau, calor de proximidade, digital, contato virtual. Outro elo com ente, superficial e rápido, porque com a vida ia ser diferente. Resta nós saber se colocar, saber usar os meios sem deixar os meios. Ah, nós que é Danone na geladeira e luxo, fartura. Oxe, comer ovo por opção, puxa, casa no Morumbi, entenda. Não que eu queira fugir daqui, eu quero é viver de renda. Um gato na churrasqueira, um sonzinho e mais nada. Entendeu, entendeu? I love quebrada. Pra você que sofreu, mas lutou e venceu. Pra você que é mais, mais amor e mais paz. Nada melhor que um bom dia pra começar com o pé direito. Simples saudação que faz efeito se é de coração. Inspiração pra ser melhor do que ontem e poder apreciar o que de bom tem. Onde é que tá? É só procurar. Em cada detalhe vale o que cê quer enxergar. Se é lágrima ou suor que cê quer enxugar. Se fez o melhor que pôde pra chegar. Então chega de reclamação sem ação. Vamos aí, reação pra mudar a situação. Tem coisa boa que não tem explicação. Só é bom se reconhece pela sensação. Agradeço o momento, o talento, o som, a família, os amigos, essa vida, enfim. Deixa o cuidado que o mestre reservou pra mim. Aí vou nessa, valeu e tudo de bom. Pra você.